Um localizador, Pouso 22, 24, 74. Passarelo 224, complete aproximação e chame torre, 118-62. Ponte Escobrigados, 86, até o... Torre Salvador, muito boa noite, Pouso 224. 224, continue, aguarda a pista livre. Vai lá, 224. Da 3197, está dando desvio à direita da saída para 225 informações. Por quantas milhas? Vai manter aqui 20 milhas da 3197. Gente, informe na proa de Sleda, 3197. Afirmativo, 3197. No 776, solo aos 15, direita 1219. Direita 219. Boa noite, 1776, livrou. 1776, táxi Alfa Índia, gate 01. Alfa Índia para 01. Recebi página 0, 1012, voo 950. Prossiga 3197. Informe quando tiver condição de voar livre de formação na proa de bridge. Ah, prima, mais umas 10 milhas aqui a gente consegue uma proa de bridge 3197. Tá bem grande nessa esquerda aqui. Ok, informe quando tiver as condições, já está autorizado. Ah, então agora tá perdendo, tá falando proa de bridge já, o 3197 passa o 1-1-0. Gente. Quatro, uma centena com 15 nós, pouso autorizado, piste 90, 1012. Fica pouso, centena 2224. No 940, aos 16, 19-8, boa viagem. 19-8, boa noite, obrigado. Controle, boa noite, gol 1940, passando 1.500 pés. Gol 1940, contato, radar na decolagem, suba e mantenha 360, perfil da El. Na da El, 360, gol 1940. Já está curvando para a bridge? Já está na proa de bridge, 3197. Gente, chame Recife em 1251, alterna 1-3325. Estimativa, prossegue com Recife 251, 3325, 3197, até a próxima. Voo 940, voo em Leda. Leda, está presente, 940. Bruno Salvador, boa tarde, sou Web 5723, informação, tango. Web 5723, boa tarde, essa identificação desça para 050, chegada Mare. Boa tarde, identificou 050, Mare. 03. Informação 340, tem fala da pista 10, curva direita, primeira no Vitra, 050. Vida é da EL, 98 controle, 163, código transporte, 3603. São 3603, chame pronto para pushback seu. Ah, pois não. 24 ao 19, direito 1219. Direito 1219, 2224. Salvador, passarendo 2224. Passarendo 2224, táxi via Alfa Juliette, remota 14. Alfa Juliette, remota 14, 2224. Já retornando para o Adileta, com 940. Ciente. Suba restrito ao 340. Inicial 340 restrito, com 940. Para prosseguir. Desça para 12 mil pés, livre LS com 612 no altímetro, cruze no localizador, web 5723. 23 com 612, depois 2000, cruzaremos logo, atualizando o 1940, cruzou 170. Chame Recife 125, 1 alternando 3325. Boa noite, obrigado. Boa noite, essa identificação desça para o 050, chegada Mari. Autorizado, TAP 6212. Na 3858, aciona identificação, desde se mantém o nível de voo 060, chegada Mari. Olá, boa noite, é o Trip 52 à noite, paciente da Tango, para o Fora Ideal. 5218, aciona identificação, desde se mantém, chama para descida, autorizando a chegada Mari. Está na Prole Amanda, no Fora Ideal. Para o 050, trip 5218. 50, 50, 52 à noite, da trip. Com a velocidade. E com a velocidade? Pregar 250? Te aguarde. Esse Web 5723. Web 5723. Quanto aproximação, chame 2 em 18, 62. 36, obrigado. Chinem 6212, desça para 12 mil pés, altímetro 1012, livre aliás, encontra no localizador estabelecido. 3, ILS, baixou, travou. Autorizado LS, desça para 2000, informe localizador. Desça para 2000, autorizado LS, encontra na localizador, da 212. Boa noite, C4, acionando a indicação, desça para o 070, chegada a Mari, reduza para 2509. Voe na proa de Itape. Itape, 3258. Cinco dois, ano oito, reduza para 210 nós. Encenação para 210, 310 Masters, 52 de noite. Confirme. Do 4070, Skulk Identification, descend, maintain level 080, clear minor arrival, reducing to 250 knots. Inicie redução para aproximação em forma estabilizada. Redução, 62, 62. Deixa eu coordenar com alguém da Embraer para tirar o Tiger aqui para a gente, 3603, doutor. Sim, vou informar a Embraer, só um minuto. Obrigado, Tereza. Mari. 723, 233, agora 219. 219, obrigado, Marcelo. Confirme? Opa, desculpa, Tereza, falei que eu errado aqui. Web 5827, informação Tango 360 Galeão. Webjet 5827, aguarde cópia. Webjet 5723, táxi via Alpha India Gate 2. Alpha India Gate 2, obrigado, 5723. P5218, desce para 4 mil pés com 1012 no altímetro. Vem com 1012 até 4 mil, 5518. Alô, gol 1613. 1613, aguarde cópia Brasília. Aguarde cópia Brasília, centro da Tango, senhoria a saída prevista? Afirmativo, gole ou fito? Obrigado. Trip 5218, sob vetoração para o sequenciamento de tráfego esquerda para o 090, o limite será a magnética 160 de Simbra. Esquerda 090, é o limite de Simbra? 160 de Simbra. 160 de Simbra limitando a nossa Trip 5218. Localizador 6212. Na 6212, complete a aproximação e chame a torre agora em 118-62. 3858, livre LS, vista para 2000 pés, acuse no localizador estabilidade. 2000 pés, reportado, localizador estabilidade, LS 3858. Vista 106212. Objeto 5827, pronto, cópia. Web 5827, prossiga. Objeto 5827 para Galeão, nível 360, autorizado via Apruísque 50. Confirmando, o objeto 5827 para Galeão, 360, autorizado. Decolagem da pista 90 com primeira curva à direita, na saída da Euleda Bidev, papel November 857, seguro. Papel Zulu 16, Gruf. Papel Zulu 14, Toquim. Controle Salvador 119.8, Torre 1186. Aciona 5171, Webjet 5827. Estando 80 para 70, gol 1884. 1884, terça para 4000 pés, ajustado 1012. 4012, gol 1884. Trip 5218 para o localizador, direita para o 140, informe estabilizado. Direita para 140, chamará estabilizado, tem 5.2. Vai baixar para 3.000? 3.000 pés ainda. Só 3.000 aí, não é nada. Gol no 884, reduza para 210 nós. 210 reduzindo, gol no 884. E vai fazer a saída da Euleda, Bidev. A partir de Bidev, aerovia Pernambuco 857, até Seguro, Serra Golfo Romeu. Upper Zulu 16 até Gruf e Upper Zulu 14 até Toquim. Agora sim, Upper Zulu, Upper November 857 até Seguro, Upper Zulu 16 até Gruf e a Upper Zulu 14 até Toquim. A saída vai ser da Euleda Bidev, Web 5827. Correto, chame para pushback saneamento objeto 57. Chamaremos Web 5827. 1613, cópia. Cópia. 1613 para Brasília, nível 360 autorizado, via Peslou 17. Decola da pista 10, primeira curva à direita, na saída Gole, transição Ofito. Controle Salvador 1198, Torre 1186, aciona 5166, 1613. 7, autorizado 360, aperto do Lugo no 7, decola da 10 com curva direita. Saída gole, transmissão ofito, controle 1998, torre 286, transponder 5166. Correto, chame para posicionamento, bom número 3. Bora. Alô, Salvador, 3603 Atan. POB 169, autonomia de 4 horas, atendendo no Galeão, pronto para o táxi. São 3603, táxi via Juliette Alfa, no ponto de espera da 10, torre 118, decimal 6, ajuste 10, 92, uma boa noite. Juliette Alfa, muito obrigado, senhorita Sebra. Azul 4070. Controle Salvador, Altan 3662.